Cais de Cabo Verde. Um programa de Érica Ramos. O acordeão teria sido introduzido na ilha de Santiago no início do século XX para que a população aprendesse géneros musicais portugueses. Musicais portugueses, malhão, corridinho, vira, etc. A origem vem do Funaná está no incremento da importação de acordeões como um substituto barato de órgãos para interpretar música. Então surgido da adaptação para acordeão de outros géneros musicais, então em voga. O nome Funaná também é recente e data provavelmente dos anos 60 e 70. Para uns, o nome deriva da palavra portuguesa Fungagá. Para outros, o nome vem da junção dos nomes de dois exímios tocadores, um de gaita e outro de ferrinho, chamados Funa e Naná. As palavras mais antigas para designar o funaná eram fuk-fuk e baju-gaita. Inicialmente, um género exclusivo de Santiago, durante muito tempo, o funaná foi relegado para um contexto rural e ou para as camadas mais desfavorecidas da população. Chegou mesmo a ser proibida a sua interpretação na capital, onde era a morna que gozava de prestígio e de um caráter nobre. Se os anos 80 foram os anos da divulgação do funaná em Cabo Verde, os anos 90 foram os anos de internacionalização. Não só o funaná passa a ser conhecido internacionalmente, como é também interpretado por conjuntos musicais no estrangeiro, cabo-verdianos ou não. Como dança, o funaná é dançado aos pares, com os executantes com um braço enlaçando o parceiro, enquanto com o outro braço mantêm as mãos dadas. A dança é efetuada imprimindo rápidas e fortes flexões alternadas de cada um dos joelhos, marcando os tempos do compasso. No modo dançar mais rural, os corpos estão ligeiramente inclinados para a frente, havendo contacto nos ombros e os pés levantam-se do chão. No modo de dançar mais urbano, mais estilizado, os corpos estão na vertical, havendo contacto na zona peitoral e os pés arrastam-se pelo chão. Como género musical, o funaná caracteriza-se por ter um andamento variável de vivace a andante e um compasso binário. O funaná está intimamente associado ao acordeão, mais precisamente ao acordeão diatónico, como dissemos, conhecido em Cabo Verde por gaita. Este facto vai influenciar uma série de aspectos musicais que caracterizam o funaná, como por exemplo o facto de, na sua forma mais tradicional, usar apenas escalas diatónicas e não escalas cromáticas. As letras do funaná geralmente abordam situações do cotidiano, fazendo menção às amarguras e felicidades do dia-a-dia, mas também críticas sociais, reflexões sobre a vida e situações idílicas. Compositores mais recentes, no entanto, têm alargado o leque de temas. Uma característica das letras de funaná tradicional é que a poesia não é feita de um modo direto, mas usa frequentemente figuras de estilo, provérbios e ditados populares. O timbre da voz desta diva tem conquistado e alargado o público da morna, de Cabo Verde até ao Olympia, passando pelo Carnegie Hall, pelo Hollywood Bowl e pelo Canecão. Também o violinista Antoninho Travadinha foi um dos maiores músicos autodidatas de Cabo Verde, originário de Janela, na ilha de Santo Antão. Alcançou a fama já nos seus 40 anos, quando empreendeu, em 1981, uma turnê por Portugal. Tocava também maravilhosamente bem viola, guitarra de 12 cordas. Ou seja, uma guitarra de 12 cordas, bem como cavaquinho e violão. Travadinha interpretava géneros musicais tradicionais de Cabo Verde, tais como mornas e coladeiras. Faleceu em 1987, no auge da popularidade. Esse caminho passando também. Trata-se verdadeiramente de um símbolo nacional. mostrava-se caminhos. É para a Argentina, a rumba para Cuba, o fado para Portugal. Alguns géneros musicais de Cabo Verde podem ser mais ou menos apreciados pelos naturais conforme a idade do ouvinte, a época, a ilha de origem, o posto ritual, mas a morte é o único género que consegue ser largamente transversal a todos os grupos etários, cronologicamente, geograficamente, etc. Diversas fontes estimam que a morna nasceu no século XIX, na ilha de Boa Vista. Brada Maria, composta em 1960, é tida como uma das primeiras composições do mundo. No início, esta música não cantava a tristeza, a separação, a dor, o amor ou a morte, mas a música era a Boa Vista, então, um centro social importante, dominado pelas exportações de carne, cabras e couro, os músicos cantavam a vida, os abusos de um comerciante ou a atitude. Sunning cloud, saudade, saudade, saudade, diz minha terra, sunning cloud. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer. Embora este género tenha nascido nos piantes do local, a sua popularização muito deve à guitarra. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sanitlão. Saudade, os petidos sucessos, além fronteiras, saudade, Évora, e das suas portas, desse minha terra, sanitlão. Os mais antigos também, não obstante a falta de informações fidedignas, quer em relação a datas, quer em relação às origens, é o fado, o lundum, grito nascido em Angola. A música argelina, conhecidos como os ritmos de Angola. Tudo se tem, tudo morre. Dada a altura da festa, ser de coitado, usar mortas, longe o sultão. Mas se nasceu esse ritmo, embora a sua verdadeira fase de desenvolvimento tenha ocorrido entre 1940 e 1960. Nasci. Toquei! Mas assim, a ligação entre a Europa e a América Latina, bem como os marinheiros brasileiros, os marinheiros e os segundos faziam a festa. Lembra, nunca sabia. Estão os músicos Gregório Gonçalves, Gregório Gonçalves, José Nascei andar, nascei falar. Porém, toquei desafiando. Já passei bom, humanismo em ti. Percebemos que o vento, inspirado na música, se os tempos conheceram quando passaram da cara no Senegal. Se vão ganhar ser mecânico, existem outros géneros, como as cantigas de trabalho nas ilhas agrícolas, as músicas religiosas, como as divinas, as canções infantis da Ilha da Boa Vista, mas estas últimas estão em vias de desaparecer do panorama musical cabo-verdiano. Thank you. creceu intrigantes lágrimas. Panca sofre nem chorar, e sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, foi um dor profundo. Torna a chorar, chorar também. Me cunha violão, mas doce que mel. Morna a chorar, chorar também. Me cunha violão, mas doce que mel. Já tá pensando amor, oh flor querida. Minha sopor com cremas teu, oh mãe querida. Tão triste, magoado. Minha tudo dia tá pensando amor, oh flor querida. Minha sopor com cremas teu, oh mãe querida. Hoje você tá chorando, olhar. Boa imagem na minha frente. Tudo que escrito contava ouvir. Com sede que botava dar. Carinhos que botava, oh mãe querida. Hoje você tá chorando, olhar. Boa imagem na minha frente. Botava dar carinhos que botava, oh mãe querida. Bodor bem encostado na minha peito. Bodor bem encostado na minha peito. Mas doce que mel. Morna chorar, chorar também. Me cunha violão, mas doce que mel. Tão triste, magoado. Minha todo dia tá pensando amor, oh flor querida. Minha sopor com cremas te, oh mãe querida. Tão triste, magoado. Minha todo dia tá pensando amor, oh flor querida. Minha sopor com cremas te, oh mãe querida. Hoje eu sei da chorar. Tudo que escrito contava ouvir. Com sede, botava va dar, carinhos que vou dar, oh mãe querida. Hoje eu sei da chorar, moia, boa imagem na minha frente, tudo que escrito contava ouvir, conselhos botava dar, carinhos que vou dar, oh mãe querida.